dança solo não é meu forte. Sem você tô em apuro. Eu espero que o futuro coreografe a gente junto. Pega minha mão e me sacode, me ilumine no escuro. Dançando com a morte enquanto ela me conduz, flutuando no espaço, tentando fugir da luz, te soltando de um abraço pra que possa seguir em frente. Então segue com teus passos enquanto eu danço pela gente. Tem um furo no assoalho onde cê ficava, mas ninguém no mundo consegue preencher tua vaga. Cê não faz ideia do quanto sinto sua falta. Só contigo que eu consigo dançar essa valsa. É arte cênica, rebola no balanço da música a noite inteira. O teu vestido corta o vento na tua volta, força esmagadora que nunca me solta. Tua silhueta mesmo em penumbra é uma dádiva, sem sombra de dúvida, uma lembrança pávida. Tanto faz a sua desculpa, ninguém tem culpa de nada. Ninguém nunca tem culpa de nada.